Uma homenagem pra todos os irmãos que estão na correria do dia a dia, mesmo sem opção. Estão firme e forte como eu. No fone do rádio, a pilha, o boom, o clap já bateu. Quem já se abateu, mas já se levantou. Quem não se corrompeu, por quem não acreditou. No tom que o rap tem de erguer os meus irmãos, quem faz por merecer e crer, curte esse som. Homenagem sincera de quem espera, talvez, sua vez, escrevendo sobre as 16 barras, tentando fugir das barras da lei. Várias pessoas estão na luta, eu sei. Inspirações dedico a todos, irmãos, pra todos que estão nessa peleia, vai a minha canção. Uma homenagem pra todos os irmãos, isso é só minha homenagem do fundo do meu coração. Pra vocês, por vocês, minha homenagem. Uma homenagem pra todos os irmãos, com a alma nas calçadas, microfone na mão. Essa é a trilha que motiva os loucos na escuridão, pra viver, pra sonhar, pra correr, então. Uma homenagem pra todos que seguem, com a alma nas calçadas, pensamento mais leve. Essa é a trilha que motiva os loucos em Porto Alegre, pra viver, pra sonhar, pra correr. É o rap, é o rap, é o rap, é o rap. Uma homenagem pra todos que seguem aqui e sabem que não se deve desistir jamais, e que quanto mais se corre atrás, embalado no som, muito mais se é capaz. E eu, 7 da matina, louco vai trabalhar, outro louco sai da esquina e vai pra casa descansar. Os dois malucos escutam o rap, o som do povo, da zona norte à zona leste, o som de novo. Já disse Alex, isso é um teste nesse jogo, quero entrar em jogo e virar o jogo de novo. Pela rádio pra tomar de assalto o nosso palco, o asfalto. Eu vou cantar mais alto pra quem quiser ver e ouvir. Eu tô aqui, P.I.G. na rima. Essa música é pra ti, irmão. Uma homenagem pra todos os irmãos. Isso é só minha homenagem do fundo do meu coração. Pra vocês, por vocês, minha homenagem. Uma homenagem pra todos os irmãos, com a alma nas calçadas, microfone na mão. Essa é a trilha que motiva os loucos na escuridão, pra viver, pra sonhar, pra correr, então. Uma homenagem pra todos que seguem, com a alma nas calçadas, pensamento mais leve. Essa é a trilha que motiva os loucos em Porto Alegre, pra viver, pra sonhar, pra correr. É o rap, é o rap, é o rap, é o rap. Uma homenagem pra todos vocês que amam o rap, que fazem o rap, que curtem o rap e que mantém vivo o verdadeiro rap. Ritmo e poesia, a moda antiga. Yeah, Big MC Chair. Free verse. Esse aqui vai vir um pouco diferente, mas o papo é reto, tá ligado? Yeah! Isso daqui não é sobre os meus fiéis, que sabem dos seus papéis e fazem os seus papéis com ética. Isso é sobre esses caras, duas caras que mascaram sua alma, que é fraca e tão patética. São sintéticas as...